Praça YJ 342. 1580 kHz. Rádio São João do Oeste do Paraná. Elo de comunicação da sociedade. 4:43. Rádio São João AM, 1580 kHz, de São João, Paraná. 4:25. Faça sua parte, use bem a água. Junte uma boa quantidade de louça suja para lavar tudo de uma vez. Coloque panelas e itens mais sujos de molho, assim vai usar menos água no estado. Na hora de ensaboar, não esqueça de fechar a torneira. Ensaboe toda a louça junta. Depois você tampa para fundo de água. Esta é a sua emissora, Rádio São João. 4:39.